imaginar. E mesmo sentindo medo, saí desse lugar, sem nem ao menos saber pra onde vou. Gaia sentiu que estava mudando. Sons e sensações, olhos abertos, ver é dar forma. Carmes de peixes, estrelas no mar, cavalos marinhos dançam com sereias. Carmes de peixes, estrelas no mar, cavalos marinhos dançam com sereias. Águas viva, furta cor, tudo é tão encantador. Não, não, não.